Salvador, bom dia, Rio 5973, vai cruzar o 200 para o 150, voando o Mário. Rio 5973, bom dia, sendo identificação, desça para 2.000 pés, que é legal no 0, no 2, Pro de Duna. Ciente para 2.000 pés na Pro de Duna, 1-0. 1-0, 1-2. 1-2, ciente, Rio 5973. Correto, Rio 5973 em Dunas, autorizado a sinal de LS, foi reporte final estabilizado. Sente já autorizado, chamará estabilizado Rio 5973. Diego 1961, ciente da eco, autorização Galeão. 1961, bom dia, Galeão 360, autorizado. VP Zulu no 0, SMAP, Luf do Barbacena, de conforme. Colapso no 0, curva direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120, decimal 8, aciona 5064. Autorizado Galeão 360, Zulu no 0. Decola no 0 com curva direita, da EL, Motiva. Controle 1208 e o transfondo 5064, Zulu 961. Reporta Push, Zulu 961. Separar. 9961 no 10, pushback acionamento. Obrigado, 1961, chamei para o táxi. Autorizado, embora para o táxi, 1961. 95. Salvador, Rio 5973, final, tem baixado, checado. 5973, jet livre pouso para 10, vento 180 graus, 03 nós. Autorizado pouso, Rio 5973. Alô, Salvador, muito bom dia, Azul, Alfa, X-Way, Índia. Alfa, X-Way, Índia, prossiga, bom dia. Muito bom dia, Alfa, X-Way, Índia, pátio 3, posição de número 7. Pede autorização de reboque, posição de número 1 do pátio principal. Aguarde um momento para iniciar o reboque. Temos um 727 da Rio, vai prosseguir agora para o pátio 3. Assim que o tráfego completar o estacionamento aí no pátio 3, só será autorizado. Alfa, foi Índia, ciente, obrigado. Nada. Oito meia cinco, bom dia, senhora. Identificação, desça para 4006, chegada a bom, fiquei legal no 0 ou no 2? Desça em 4000, ou no 0 ou no 2, na bomba do ano 800. Rio 5973, livre táxi, no solo aos 2 anos, livre táxi, Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, Rio 5973. Táxi. Afirmo, 961, com 98 a bordo, 3 horas e 40 caminhos. Ok, tá livre o táxi pelo pátio principal, no 961. E Índia, chame no ponto de espera da 10, para a decolagem, a torre em 18, decimal 95. Autorizado via pátio principal, Índia, ponto de espera 10, torre 1895, no 961, bom dia. Bom dia. 2 Salvador, bom dia, Gol 1961, pronto, posso esperar no zero. Gol 1961, livre da colagem da 1-0, vento é 1-9-0, grau 03, nossa, bom dia. Pesada VR, decolar 1-0, Gol 1961, bom dia. Gol no 685, autorizado continuar via até 2000 pés, que legal no 0 no 2. 10 mil até 10 mil no 0 no 2. 2 mil no 0 no 2, gol no 86. Correto, autorizado a final do LSF, seu reporte final estabilizado. Continuar na final do LSF, gol no 86. Fax é Índia, autorizado. O início do reboque, chame para ingressar no pátio principal. Ah, o Fax é Índia, ciente, obrigado. Decolado aos 2.6, chame o controle. Em 1.20 deve firmar 8. 2.08, pode ser. Boa. Salvador, bom dia, gol no 9.61. Gol no 9.61, bom dia, contato radar decolagem, saída da Elfo para o nível 3.60. 360 da Elgo 961. O 759, contato com essa. O 759, sua identificação, vista para o nível 050, chegada a bolsa, que é legal no 0 no 2. 750, chegada a bolsa, no 0 no 2. Zona 71, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360, via Ampezulu 10, até Bridge, após Ampezulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH direto Trive, após Trive direto Poços de Caldas, decola da pista 10, primeira curva à direita. A subida é a é Dael, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. O controle, 1-2-0-8, Transponder 5072. Guarulhos está autorizado 360 via rota do plano. Sampres Luno 0, Brinde, Sampres Luno 6, BHZ, DCT, DCT Porto. Escola da 10, curva direita, na saída da EL, transição Montiva 1208, o controle 5072, no transponder 5072, na posição 2. Tá, 307 no correto, cotejamento, chama para o push e acionamento. Paulo Salvador, muito bom dia, o trip 5328 para autorização, Campina Grande, ciente da Foxtrot. Trip 5328, está autorizado. Campina Grande, nível 190, via Golf 677. Ou melhor, desconsidere a aerovia Golf 677, a decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, e após Aracaju, conforme o plano. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5071. Bom noite, agora no 03. Transição Aracaju e prossegue após Aracaju conforme o plano. Controle 120.8, transponder 5071, trip 5328. Correto, trip 5328, chama para o push acionamento. Chama lá para push acionamento 5328. O Alpha XA India autorizado a ingressar no pátio para o gate 1. Alpha XA India, gente, obrigado. Nada. Uno 961 no Centro Centro Recife, 251 na Alterra 1395. Recife 1251 na Alterra 1395, 961. 4040, está autorizado, confim, nível 340, via Pesulu 10 até Bridge. Em Bridge, Pesulu 16 até confins. Decola da 10, curva direita, subida da EL, transição Motiva, o controle 120.8 e o transponder é o 5073, azul 4040. Cliente autorizado com o fim, nível de voo 340, primeira aerovia Operazulu 10, após Trite, Operazulu 16 com o fim. Decola da 10, com curva à direita, saída da EL, Motiva. Controle 1208, aciona 5073, o azul 4040. Correto, e chama para o push e acionamento. 4040 do azul. Bom, 865, complete aproximação, chame torre 1 no 1895. 1895, obrigado, tem mais chance. Vamos 759, desça para 2000 pés, autorizado a final do LSSP, reporte final estabilizado. Autorizado 2000 pés, a final do LSSP, chamará estabilizado. 759. 039, ajuste é padrão. 1003, livre pouso, 90, 18 mesmo. Alô, Azul Alpex Way India, informe tempo do rebote, obrigado e um bom dia. Bom dia. Geral 9970, bom dia, sendo identificação, desça para o nível 050 para o ADTAP, que é legal no 0 no 3. Livre puxa, bota no tal. Salvador, bom dia, táxi 757. Salvador, muito bom dia, boa noite, nível 360, VP Zulu no 7, decola pistão no 0, curva à direita. Sai da Arbol, Elefa, controle 120.8, aciona 5074. Gente. 208, controle 1507-4, rotando 3507. 5074, responda ponto push, tá 3507. Darei com o chefe de treinamento, posição 4, tá 3507, obrigado. No solo 39, chame o solo 29. Boa, boa noite, 65 de novo. Boa, 865, livre táxi via Alfa, chame a cidade Juliette. Via Alfa, chamará a cidade Juliette, boa noite, 65. Para o táxi da 3171174, a bordo 4 horas e 5, alterando o galeão. Entendido, 174 a bordo, 371, táxi via Índia, ponte paredão no 012895, que negão no 013. Via Índia, 1895, ponte paredão, 3175. Voo no 865, Juliette, ponto 05. Juliette para o 5, voo no 865. 5759. Salvador, bom dia, voo no 759, 2 milhas do Índia Serra. Bom dia, Gol 759, ajuste 1-0-3, o vento é 1-9-0 graus, 03 nós, e livre pouso na 1-0, Gol 759. Livre pouso, pista 1-0, Gol 759. Correio 3171, ponto de espera, pronto para na corte. Gente, 3171, a linha é manter após o pouso do Boeing, da Gol. No 759, no solo 45, direita 129, o solo. Direita 219, bom dia, 759. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, Gol 759, livrando via Fox. Gol 759, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, Gol 759. Tá, Cuidado 3153, na sua identificação, do Safado 050, chegada Bolf, que é legal no 0 no 3. A 3171 na livre decolagem da 10, vento 190 graus, 05 norte. Decolagem da 7 aproximação, chame torre 10895. 4040. 4040, autorizado, puxa, porta no táxi. Autorizado, puxa, chama no táxi, 4040. Gente, o Sideral 9970, continue na aproximação, o ajuste é padrão. Aguarde autorização de pouso. Fez no 71, é colado aos 47, chame o controle em 20 décima 8. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Tá 3171, decolado na Adael, passa 20. Tá 3171, contato Caralho, decolagem seja Adael, deslocado nível 360. 360 Adael, tá 3171. Tá 9970, livre pouso na 10, vento 190 graus, 04 nós. Livre para push, acionamento 35322. 328, livre push para acionar, mó ataque. Terceiro ataque, 35322. Salvador, é o TAN 3890? 3890, prossiga. Bom dia, por gentileza, subida prevista em Recife. Sai da Pucas, tradição Caju. Caju, obrigado. A informação Fox está informando o procedimento para 10 e a operação na pista 17. Mas está operando a 10 também, né? A pista operação não no 0. Não é. Ok, obrigado. Solo para o táxi azul 4040 com 103 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o galeão. TV Índia, ponte para 102895, legal no 0 no 3, 5040. Gente, autorizado via Índia, ponto 010, tô em 1, 1895, 1012, 0, 4, 0, 4, 0. Salvador, bom dia, Sideral 9970, livrou. 9970, bom dia, taxi Alfa Kilo, Pátio 3, já está com a atualização. Alfa Kilo, Pátio 3, confirma. Bônus 093, livre pouso na 10, vento 200 graus, 03 nós. Sente, livre pouso na 10, bônus 093. Vitor Salvador, muito bom dia, voz do 4040, pronto no ponto de parada no 0, Vitor Salvador, conexão. Gente, azul 4040, aguarde um minuto para ingresso na 10. Gente, não vai. Bloco, Mano, o Federal vai ingressar via Kilo para o Pátio 3, vai ficar atento à aeronave que vai iniciar o táxi e após prossegue aqui. Então, 3153, desça para 4.000 pés, que é legal no 0, no 3. 4.000, combine 13, padrão da 3153. Salvador, o TAN 3597. Quando possível, pushback, treinamento portão 4. 3597, autorizado pushback, sinal é para o TAN. Autorizado por táxi e a parte 3 reporta na saída do mesmo. 3 reportará na saída do mesmo, 5328. O TAN 3517 mantém a posição, aguarda ATR, táxi certo, aguarda após iniciar, reporta pronto táxi. A gente mantém a posição, aguarda na terra, passa na reta, aguarda, posso autorizar o posicionamento para 4, TAN 3517. O Tripsico 328, livre táxi, Índia, ponte de parada 102895, ligão 10 no 3. Via Índia, ponte de espera 10895, Tripsico 328. Salvador, muito bom dia, Gordon, 06. Livre decolagem da 10, o vento é 180 graus, 05 nós. Autorizado decolagem da 10, azul 4040. Tá certo. Jogo 53, desça para 2.000 pés, autorizado a final do Elias X-Ray, reporte final estabilizado. Autorizado 2.000, Elias X-Ray, informará estabilizado, tá? 3153. Salvador é o 35328 na Índia, se aproximando do ponto de espera 10, pronto. Teste 35328, alinha e mantém 10. Alinha e mantém 10, 5328. 4040, decolado 55, controle 120, decimal 8. Controle 208, ligado, 4040, decimal. Correção ABS, 570, acena identificação, desça para o nível 050, chegada Mari, quem negar no 0, no 3. 0, controle Salvador, muito bom dia, o Azul 4040, passa 1600 na BA. Azul 4040, contato radar na decolagem, vou para o nível 340, autorizada para o Israel. 340 para o Israel, Azul 4040. Solo Salvador, muito bom dia, o trip 55 no 4, frente da Gol. Trip 5328 decolado ao 58, chame o controle 1208. 1208, bom dia, 5328. Bom dia. Gentileza, poderia coordenar 130 saída Conde? Afirmo, tá autorizado, da presente 130 saída Conde. Trip 55 no 4, com curva esquerda. E o transponder? 0263. Você autorizando Aracaju 130 com curva esquerda, saída Conde, decolando da 10, transponder 0263, controle de saída 208, trip 55 no 4. Reporte pronto, pushback, acionamento, 55 no 4. Para quando, trip? Para o táxi, está 3597, choque na 6315, altena Ribeirão Preto, 149 a bordo. 149, devido a bordo, está 3597, táxi é via Índia, ponte espera da 10295, negar 10013. Gente, via Índia, ponte espera da 10, 10895, está 3597, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Chané 62 no 1. Chané 621, bom dia, Galeão. Autorizado, 360, VP Zulu no 0, SMAP Lufto Barbacena, decola pistola no 0, curva direita, saída Israel, transição Motiva, controle 20 décima 8, aciona 51 no meio. Está 360 para o Galeão, ele mata o Lúcio Barbacena, decola da 10. A saída é da El, ótima. 208 ao controle, 51, o nome é o código. Chaname 12 no 1, transição módica, confirmando, reporte no puxo. Tá lá. Pro 7, ali decola, pista 10, vento 220, 5 nós. Ali decola, pista 10, tá 3597. Se você voar a moto, vai dar presente. Quanto é a saída? Azul 4040. Perfil 4040. Do localizador, tá? 3153. O pé tá com a torre 1895, meu pouso. 1895, obrigado. controle, o trip 5328? Serra, no localizador, onde está? 0153, general no 013, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Vou no 013, aguarde instruções de pouso. A decolagem da pista 1-0-2-3-5-9-7. Trip 5328, autorizado direto Campina Grande. Direto Campina Grande, trip 5328, obrigado. Simbra, passagem travado, TA3153. Agora em pista livre, 53. 53, aguardo sucesso. Azul 4040, Recife 251-3395, com voo. Vento 190 graus 4 nós. Pouso autorizado na 10, tá? 3153. Salvador, bom dia, tá? 3517. Tá? 3517, contato radar 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, tá? 3517. Controle 1208, boa viagem.